onde estou. Vem comigo procurar algum lugar mais calmo, longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita. Tenho quase certeza que eu não sou daqui. Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e São Sebastião. E eu gosto de meninos e meninas. Vai ver que é assim mesmo, vai ser assim pra sempre. Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente. Estou cansado de bater e ninguém me abre. Você me deixou sentindo tanto frio. Não sei mais o que dizer, te fiz comida, beleza. Como são, serão que tenta me ajuda. Oxigênio, preciso ter amigos, preciso ter dinheiro, preciso de carinho. Acho que te amava, agora acho que te odeio. São tudo pequenas coisas, tudo deve passar. Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, de São Francisco e São Sebastião. Eu gosto de meninos e meninas.